Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João. Boa noite, o Marquinho já está por aí na linha. Boa noite ao Fufunha, nossos queridos ouvintes. Hoje, terça-feira, São José, 26 graus agora, chovendo. Tivemos uma pequena chuva aí. Alguns pontos da cidade chovendo granizo. É mesmo? Tem alguns pontos aí chovendo granizo, mas pouco, leve, né? Também bastante... E atípico esse calor no inverno, né? E agora a gente vem. E falando em calor, hoje temos uma entrevista bem calorosa. Muito gente, quente. Muito boa. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, é uma honra estar aqui. Nós é que temos uma honra de estar com você. E o Renzo Mora está ouvindo você lá, morrendo de inveja de não estar participando. Mas eu fico feliz com isso. Um abraço, Renzo. O pessoal já está perguntando, no caso, o grande Negrito Almeida. Vai estar falando com a gente no segundo bloco. Então, logo mais ele chega aí. Acho que a gente pode começar naquela nossa pesquisa, aquela arqueologia musical. Pode Vamos ser? Lá. Vamos lá no 50, por favor. Rock and power. Papoose, take me while I'm on the loose. Leave your wigwam, come with me down to my teepee for a rock and powwow. Oh, rock and powwow. Tum-tum beat at the rock and powwow. Oh, rock and powwow. Manitou, índio que apitou. Manitou foi ótimo. Adorei. Adorei. Índio que apitou. Adorei. Calma, por favor, brincadeira. E eu esperando que eu fosse rir, ao mesmo tempo chorar, só com a sacanagem de tradução de letra, essas coisas assim. Mas não, tudo bem. A gente está nos anos 50, gente, nome do segundo, The Five Blobs. No caso, essa canção de 59, nome Rocking Powwow. Powwow, na verdade, é uma expressão que nos Estados Unidos se usa para indígenas, se usava muito, né? Hoje em dia está meio politicamente incorreto. E basicamente seria índios do rock and roll. Esse filme, essa canção aí é de um grupo chamado The Five Blobs, que esse grupo, na verdade, era um grupo de estúdio. Eles, no caso, foram criados para basicamente fazer uma canção para o filme da Blob, A Bolha Assassina, aquele clássico de 58. Pô, tu assisti esse filme, maldito filme, muito ruim, pô, muito ruim esse filme. Olha, eu gosto, mas no caso, o filme que foi a estreia como protagonista em cinema, né, do Steve McQueen, ele tinha cerca de 26 anos quando fez o longa, ele também, que nem tu, detestava o filme, o filme custou super pouquinho e questão de 2 anos depois já, de ser lançado, já tinha rendido 18 vezes o orçamento e, de certa forma, assombrou o Steve McQueen por um tempo, porque sempre em entrevistas perguntavam para ele sobre o filme, que é um filme que fez muito sucesso, né, em drive-ins e cinemas de todo mundo, e ele meio virava as costas. O que eu posso dizer do grupo, da Five Blobs, né? Ou seja, Blobs seria tipo assim, uma gosma, né? Ou seja, os 5 gosmas, né? Em homenagem ao filme da Blob, né? Que no Brasil era Bolha Assassina. No caso, esse grupo foi criado por um produtor chamado Bernini, sobrenome K-N-E-E, como joelho, também chamado, ele também várias vezes escreviam o sobrenome dele como se fosse N de nada, E-E. E ele era um cantor expert em demos, né, no caso de fitas teste, né, para gravadoras, foi produtor, arranjador, e ele se juntou com os músicos de estúdio, e daí fez a canção, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um trechinho, uma canção em 58, para o filme da Blob, e o que aconteceu? Como viu, fez muito sucesso, a canção chegou nos top 40s. Das paradas de sucesso. O grupo era de Los Angeles e como eu falei, a função do grupo foi ser criado para fazer a canção tema. Vale dizer que a canção, a gente vai ouvir daqui a pouco, canção feita para o filme da Blob, foi escrita pelo Burt Bacharach e pelo Mac David, irmão do Hal David. Né? A gente até vai destacar assim, um saxofone que é bem... Tem que começar em algum lugar, né, João? Né? A canção foi lançada pela Columbia Records e, como eu falei, chegou no número 33 do Hot 100 da Billboard. Em novembro de 58. Rock in Powwow, que a gente ouviu daí, não fez tanto sucesso, né? Até hoje em dia, ela nem tocaria direto por aí, porque basicamente, cara, né, é meio uga-buga demais, assim, meio que uma visão assim, meio de peles vermelhas de dança de da faroeste. Dança da chuva. É por isso, causa exatamente. Desses malditos que ele escolheu, que tá chovendo aqui em São José. Tipo assim, como se fosse aqueles filmes da década de 40 e 50 com indígenas, só que nunca é um índio que interpreta, tipo assim, o Ricardo Montalbán de bronzeado, sabe? Ou o Jeffrey Chandler. Pois é. Então, o que eu posso dizer? Assim, vamos tocar aí, por favor. Vamos tocar Burt Bacharach. Então, vamos lá. Para lá, cantando. Mas você está falando, né? Tenha cuidado com o The Blob, né? Com a bolha assassina, no caso, né? Vale dizer que o filme fez tanto sucesso que vários anos depois, o famoso Larry Hagman, antes de virar superastro no seriado, interpretando o JR, né? No seriado Dallas, já, obviamente ele estava naquele período de vacas magras pós Gênio um gênio. Ele dirigiu um filme chamado Beware of the Blob com vários amigos dele, um filme de baixíssimo orçamento, e o filme também, o original The Blob, né, teve até uma refilmagem muito bacana nos anos 80 com o irmão do Bad Dylan, Kevin Dillon, com a Shawnee Smith, um filme bem interessante, super bem feitinho, só pegando a premissa, né, dessa bolha vindo do, essa gosma vindo do espaço e tomando conta de uma cidade. que eu posso dizer também, o criador, o criador do grupo, desse grupo da Blobs, da Five Blobs, ele era do Bronx, e faleceu com 70 anos de idade. E ele também trabalhou nos anos 70 com a Carole King e nos anos 80 com o Frank Sinatra. Desculpa, ele estava nos anos 60 com a Carole King e com o Sinatra nos anos 70. Faleceu aos 70 anos de idade na Flórida. Então, acho que a gente pode adentrar os anos 80. Os anos 80 é bravo, os anos 60, por favor, 60, 60. Eu estou me sentindo numa igreja batista. E você, Benjamin? Também, irmão. Aleluia, irmão. Aleluia, aleluia. É bonitaça, né? Por favor. Não, é bonita, mas que eu estou numa igreja, eu estou. Mas era uma canção completamente no clima gospel. O nome da música, eu acho que foi prevendo que o Benjamin ia falar, que caloroso, caliente e tudo mais. Então, Burning Fire, ou seja, fogo que queima, né? Uma canção de 68. Nossa, que coisa... Viu? Eu não sabia disso. Que queima. Fogo que queima. Fogo que queima. Baixo por aí, né? Fogo que queima, Benjamin. Água que molha. Água que molha. Exatamente. Redundância é pouca bobagem. É. Água molhada, caso... fogo. Benjamin está no fogo. O nome do cantor Arthur Conley, né, o sobrenome Conley, canção de 68. O hitzão dele mesmo, o grande sucesso, foi Sweet Soul Music, ou seja, canção... doce de soul, que né, toca na alma mesmo, a canção de 67. Falar um pouco dele. Ele nasceu em 46, em janeiro de 46, numa área da Georgia chamada McIntosh County. Ele faleceu em 17 de novembro de 2003, ou seja, ele tinha 57 anos, no interior da Holanda. Ele primeiro gravou em 59, com um grupo chamado, no caso, creditado no disco, Arthur and the Corvettes. Com esse grupo, ele teve um certo sucesso, até a voz dele, vocês vão ver agora na canção dele, que fez bastante sucesso, lembra bastante o Wilson Pickett com um pouco do Otis Redding. Por sinal, até o Otis Redding ajudou bastante na carreira do Arthur. Ele, em 75, se mudou para a Inglaterra, e depois de passar vários anos na Bélgica, no final dos anos 70, ele decidiu realmente ficar na Holanda. Ele mudou de nome mais uma vez, usou o nome Lee Roberts and the Sweaters. Dizem até, tem uns historiadores de música que falam até que essa mudança de nome é porque ele achava que ele podia fazer mais sucesso ainda do que ele já tinha feito antes, e que ele tinha supostamente... supostamente não seria muito bem resolvido por ser homossexual, e daí o que aconteceu supostamente na Holanda é que lá essa preocupação toda, ele notou que não precisava ter, porque o pessoal estava cagando e andando para a sexualidade das pessoas ainda nos anos 70. Que eu posso dizer também dele? Ele adorava morar na Holanda, teve um certo sucesso lá, pelo menos se apresentava com uma certa frequência em bares e tudo mais, e ele pode ser ouvido em trilhas como num seriado de TV chamado Forever, no Brasil era Forever, Uma Vida Eterna, e também num seriado chamado WKRP em Cincinnati, WKRP em Cincinnati, que era um seriado dos anos 70 e 80 americano sobre um bando de aloprados numa rádio. Vale dizer que é em Cincinnati, não é em... não é no interior de São Paulo, nem em Porto Alegre. Os aloprados eram aloprados americanos de uma rádio. Nada a ver com João, com Benjamin, com Renzo, mas assim... Com Marco Antônio, Santos Freitas... Nada a ver mesmo. Qualquer semelhança é lamentável. É mera coincidência. Exatamente. Se passava de novo em Cincinnati, não se passava em São José dos Campos. Então, vamos tocar, por favor, a canção dele de 67, que fez bastante sucesso, Sweet Soul Music. Vamos lá. Do you like good music? That sweet soul music. Just long as it's swinging. Oh yeah, oh yeah. We are here on the floor, y'all. I'm going to a go. Mas que a abertura tem a cara da música Os Sete Magníficos, tem. Não, por favor, essa canção eu acho inacreditável, até ela cita, no início até o Lou Rawls, cita outros cantores, quer dizer, uma canção assim, eu acho top e muito mais a ver até com o estilo dele do que, obviamente, canção gospel. Apesar de que, claro, ele fez essa canção gospel, obviamente, por ter se criado naquele ambiente. Então, essa canção fez bastante sucesso. E quando se pensa no cantor, nesse cantor, no Arthur Conley, então, normalmente, se conecta com Sweet Soul Music, que é uma canção de 67. Vamos para os anos 70, por um Zé? Anos 80. 70. 70. Passano gli anni e cosa fai? Guardi le stelle, ascolti il mare. Qualche volta puoi partire, ma il coraggio non ce l'hai. Senza l'amore dove vai? Così ti siedi a solo Marco Antônio. Ó, o João nem ouviu no bloco dos anos 60, não foram músicas psicodélicas, nada, mas ele me pareceu estar um pouquinho sob efeito ainda daquilo. A culpa é minha, que duas vezes já em programa eu toquei música psicodélica. Não, é que eu estava pensando... É, fala. Você deve estar apaixonado por alguma italiana, porque você anda colocando tanta música italiana que acho que você está apaixonado. Para te falar a verdade, adoraria, mas... Não, é um caso específico, mas já aconteceu e quem sabe vai acontecer, mas... Não conta a história, Marco Antônio, O pior é que não é, mas de qualquer forma, a gente está nos anos 70, sim, quem já ouviu cantando foi Alice, a canção é Senza l'amore, ou seja, Sem Amor, uma canção de 78, Sem Amor, senão aquele estado assim, de espírito que às vezes eu me sinto no programa, vale dizer, no momento, sabe? Eu acho que é por isso, essa é a razão porque essa música, que às vezes assim, e o brabo que o João gargalhando, e no fundo, junto, logo depois, quem? O Benjamin para ajudar. É brincadeira. Sabe? Se fizesse um buraco e me enterrassem, agora o primeiro a tocar terra em cima seria obviamente o Benjamin, que ele tem que sacanear. Imagina. O Benjamin estaria dirigindo a retroescavadeira. Claro. Perdão. O lance não é de pá, é de retroescavadeira. Valeu. Alice nasceu numa região próspera do norte da Itália, de nome Forli. O nome dela é de batismo Carla Bisso. Ela tem 64 anos, 64. Começou a estudar piano e ter aulas de canto aos 8 anos de idade. Apoiada pela família, em 72 ela competiu em San Remo, mas não se classificou, e só a partir de 1980, por aí, ela começou a ser levada a sério como cantora, no sentido de vendas. Ela sempre tinha recebido assim, elogios de crítica, mas não era popular. Dela uniu os talentos com um produtor chamado Franco Battiato, que é compositor, regente italiano, teve vários hits com canções esotéricas, de rock progressivo, pop, até eletrônico. E daí em 81 mesmo ela voltou ao Festival de San Remo e levou o prêmio, o prêmio principal. Mais adiante, em 1976, ela chegou com sucesso nas paradas italianas no top 20, né, nos top 20 da parada eletrônica, das paradas italianas, fez muito sucesso por toda a Europa continental, estourou também na Europa, ela teve bastante sucesso na Suécia e na Ásia, no Japão, ela teve bastante sucesso também. Ela pode ser ouvida na trilha de um filme que eu procuro há anos, eu tenho achado, um filme começo da década de 80, chamado Amore Tossico, que é um drama de 83 sobre italianos viciados em heroína. Um filme super difícil de achar. De qualquer forma, vamos ouvir uma canção dela de bastante sucesso de 86, Nomadi, ou seja, Nomadis. Vamos lá? Nomadi. Cercano gli angoli della tranquillità, nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiari scuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo. Tô falando, o cara tá namorando alguma italiana. Não é isso. Eu abri o coração, a gente não precisa ter segredos aqui, né? Mas eu conhecia o Senza l'amore dela e outras quatro canções, mas não conhecia essa canção Nomadi que eu toquei agora. E não vou mentir, quando eu tava pesquisando, eu comecei a ouvir a canção e gelei, porque me lembrou da Kate Bush. Né? Tem esse estilo meio etéreo, né? Esse estilo assim, né? Meio Wuthering Heights, né? Meio Morro 200 Uivantes. E eu pensei na mesma hora, cara, eu vou tocar... E eu vou acabar, se eu comentar, né, fazer esse link, eu vou acabar ouvindo o que eu tô ouvindo agora. Exatamente. Olha só. O pessoal acha que é ensaiado. Eu vou gravar todas essas fitas e mandar o carro parar na porta do condomínio dele e ficar tocando a madrugada toda. Vixe, não, é inacreditável, porque eu te juro, comecei a ouvir a canção e eu, ah, mas eu lembro um pouco a Kate Bush. E na mesma hora veio a imagem do João, assim, sabe, transparente, assim, a cara dele girando, assim, gargalhando, como essa risada que vocês ouviram há pouco. Mas é, o mal é brabo. Mas de qualquer forma, vamos então para adentrar os anos 80, por favor? Marco Antônio. Pois é, a gente está na década de 80. Essa canção, o nome é Fá Sustenido, não fez sucesso. Uma canção de uma dupla maravilhosa chamada Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Um LP que eles fizeram juntos em 82. O mega hit da dupla, entre outros, foi Rio Babilônia, né? A canção tema do filme Rio Babilônia, do convidado que daqui a pouco vai estar falando com a gente, do grande Neville da Almeida. O que eu posso falar? Falar um pouquinho de cada um deles. O Lincoln nasceu em Nilópolis em 17 de maio de 54, faleceu aos 60 anos de idade no Rio de Janeiro, né? Foi em 2015, se não me engano, que ele faleceu. Foi maestro, arranjador, produtor musical, multi-instrumentista. Ficou obviamente conhecido em uma parceria dele com o Robson Jorge nos anos 70 e 80. Eles meio que deram uma vestimenta nova, digamos assim, ao soul e ao funk de verdade, né? E ao pop MPB brasileiro. O Lincoln, aos 5 anos de idade, matriculou-se no Conservatório de Nova Iguaçu e 4 anos mais tarde entrou para a Escola Nacional de Música. Passados outros 4 anos, ele estudou regência, não chegou a concluir, né, trabalhou com Lulu Santos, Tim Maia, Cláudio Zoli, Vanusa, Cláudia Telles. Já o Robson Jorge nasceu também no Rio, faleceu lá também no Rio de Janeiro. Ele faleceu aos 38 anos apenas, no começo da década de 90. Era autodidata e quando foi estudar piano, quando criança, questão de pouquíssimo tempo depois, a professora chamou os pais dele e avisou que não tinha o que ensinar para ele. porque o cara era prodígio mesmo, e ela realmente ia estar só assim, tipo assim, faturando, tirando grana ilegal, de forma ilegal dele, não tinha o que ensinar. Ele trabalhou, né, trabalhou com Raul Seixas, com o grande Cassiano, e era considerado pelo Olivetti a mente criativa da dupla. Ele fez arranjos para Rita Lee, para o Caetano Veloso, Roberto Carlos, para o Ney Matogrosso, para o Jorge Ben, e fez trilha para o filme também Rio Babilônia e também e parte da trilha do Menino do Rio. Eles compuseram para uma comédia também, os dois juntos, né, o Lincoln Olivetti e o Robson Jorge, uma comédia italiana com parte de financiamento brasileiro, chamada Eu, Você, Ele e os Outros. Era Non c'è due, senza quattro, que era com Terence Hill e Bud Spencer, que foi rodado no Rio de Janeiro em 83, produção executiva até do Renato Aragão. Então, acho que a gente pode tocar aí um trechinho do Rio Babilônia, por favor. Pega o CD. Marco Antônio, o grande Neville de Almeida já está na linha com você. Nossa, que maravilha. Gente, então a gente ouviu aí um trecho de Rio Babilônia, que foi um tema do campeão de bilheteria que ele dirigiu. Falar um pouquinho do Neville antes, né, embromar aqui um pouquinho, mas falar um pouquinho dessa intro antes de a gente poder começar a conversar com ele. O Neville Duarte de Almeida nasceu em Belo Horizonte, mas é considerado por alguns um dos mais cariocas dos cineastas. Fotógrafo, diretor de cinema, artista plástico, ator, roteirista, produtor. Ele foi um dos idealizadores do Centro Mineiro de Cinema Experimental nos anos 60. E no comecinho dos anos 70, ele com seus 20 anos, em Nova York, ele realizou com o artista Hélio Oiticica uma série de instalações conhecida como Cosmococa. Que essas instalações vieram a ser as primeiras instalações audiovisuais interativas e sensoriais da história da arte contemporânea. Como ator, ele aparece como uma espécie de host, assim, de anfitrião, numa comédia que eu gosto bastante, uma comédia jovem dos anos 80, pós-apocalíptica, chamada Areias Escaldantes, do diretor Francisco de Paula. Também aparece como um dos cabeças das famílias que mandam numa republiqueta de bananas no filme Luar do Parador. No caso, tem uma cena lá de uma mesa, ele fazendo tomando drink com o falecido Raul Juliá, grande Raul Juliá. Ele também, o Neville também está no filme Bandido da Luz Vermelha como ator. Como diretor, realizou campeões de bilheteria como Dama da Lotação, Os Sete Gatinhos, também dirigiu refilmagens do Mantua, A Família Foi ao Cinema, né, no caso com a Cláudia Raia, o Santo Soviati, Deus o Tenha, Rio Babilônia, né, por sinal, a gente até entrevistou o roteirista João Carlos Rodrigues há um tempo, do filme, Navalha na Carne, também uma refilmagem, no caso, era com essa versão que ele dirigiu, é com a Vera Fischer e o cubano Jorge Teogoria. A questão de 4 anos, ele dirigiu A Frente Fria que a Chuva Traz. É uma espécie de primo de segundo grau dos anos 2000 do filme Rio Babilônia, com aquela temática, repetindo aquela temática da atração dos abastados pelos mais pobres e vice-versa. um crítico que a gente entrevistou há um tempo, Mário Abad, está lançando um documentário tributo ao Neville, de nome Neville da Almeida, cronista da beleza e do caos. Né? Vale também dizer que ninguém usa lenço no pescoço de forma tão classuda e sofisticada quanto o Neville da Almeida. Então, ele é, além de ser um cara chiquérrimo. Então, quero dar as boas-vindas, finalmente, ao Neville. Tudo bem, Neville? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui com vocês, estar aqui com o público desse seu grande e fabuloso e talentoso programa. Muito obrigado, Lara. Uma honra falar contigo, a gente finalmente poder conversar, uma honra, tá? Eu tô falando sério, muito obrigado mesmo, tá? Olha, podemos conversar sempre, eu também estou feliz de poder estar aqui, falando, conversando e respondendo as perguntas. Perfeito, perfeito. Então, Neville, vamos assim, como é que foi a tua infância, tá? Ou seja, quando é que foi que aquele mosquito da expressão artística te inoculou? Lembras, assim, da primeira imagem de um filme que viste na tela grande? Ou pelo menos a imagem, antiga que mais te marcou? Olha, que mais marcou aquele mineirinho? Para mim foi o seguinte, eu tive muita sorte, eu agradeço muito a Deus, porque eu decidi fazer cinema ainda menino. E nunca mais deixei de querer fazer cinema. Foi o que eu quis fazer a vida inteira, desde menino, e é o que eu fiz. Eu consegui fazer. Dessa forma, eu estava viajando com a minha família pelo estado do Rio, paramos em Barra Mansa, uhum, e tinha um cinema, e eu perguntei, o que é aquilo? Eu falei assim, é cinema. E eu entrei, abri a cortina e olhei, e era um super close de Rita Hayworth, num filme inesquecível, chamado Zilda. Zilda, claro. Zilda, a Mulher Inesquecível. Com Glenn Ford. Glenn Ford. E Rita Hayworth. Eu olhei, vi aquele close, aquela imagem em movimento na parede. Eu nunca tinha visto nada disso, nunca tinha visto cinema, nunca tinha visto uma foto tão grande em movimento. Que e aquilo teve um grande impacto na minha vida. Uau. Naquele momento, eu tinha 6, 7 anos de idade, naquele momento, por incrível que pareça, eu pensei comigo mesmo, pensei assim, quando eu crescer, eu vou fazer isso. Que maravilha, Neville! Nossa! Foi muito bom. Foi muito emocionante. Agradeço muito a Deus. Que legal. E daí foi uma longa caminhada em direção aos nossos sonhos, aos nossos ideais, à nossa vontade de fazer. E aí comecei a estudar cinema, comecei a ver cinema e comecei a conhecer toda a cinematografia mundial. Perfeito. Entrei para o Cineclube em Belo Horizonte, o Centro de Estudos Cinematográficos, e lá a gente tinha reuniões de crítica e a gente debatia os filmes exaustivamente. Foi maravilhoso. Que legal. Querido, assim, ó, começaste no cinema underground, né? Fazendo, por exemplo, o Jardim de Guerra, até por sinal, co-escrito por uma pessoa que eu conheci num festival de Gramado há uns 20 anos, eu me dava muito bem com ele, o teu grande parceiro, que Deus o tenha, o Guará. Guará. Pois é, o grande Guará. Isso, e esse filme, né, o Jardim de Guerra, realmente com o falecido João Barcelos, também com o Carvana, né, todos falecidos. Me fala como é que foi essa transição de artista plástico para trabalhar com película, dirigindo atores. Pode ser? Olha, o seguinte, o Jardim de Guerra, a gente não pode deixar de mencionar que o roteiro e o argumento foi feito por um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, que é o grande artista Jorge Maltner. Então, o argumento do Jorge Maltner, o roteiro que ele fez junto comigo, foi um roteiro maravilhoso, foi uma grande experiência com grandes atores. Mais uma vez, a gente começou muito bem com essa parceria com o Jorge Maltner, um dos nossos grandes poetas dramáticos. Perfeito. E me diz uma coisa, e como é que foi daí, assim, estar num set de filmagem, mesmo que um set pequeno, né, com poucos atores e uma equipe reduzida, mas como é que foi essa transição, que o fato de ser artista plástico não quer dizer que a pessoa vai virar diretor de cinema ou vice-versa? Como é que foi? Foi uma transição muito natural? Foi totalmente natural. É mesmo, né? O meu projeto em artes plásticas, eu já tinha feito o meu primeiro filme, Jardim de Guerra, em 68. Eu já tinha feito o meu segundo filme, Piranhas do Asfalto, em 70. E eu fiz um outro filme, Mangue Bang, em 71. Desta forma, eu fiz com o artista Hélio Oiticica, em Nova York, em 1973, o projeto da primeira instalação de artes plásticas feita na história da arte contemporânea, que é um projeto chamado Cosmococa, Programa in Progress. Mas esse projeto também tinha o nome de Quase Cinema. Quase Cinema. Quase Cinema, na nossa visão, na minha visão, na visão do grande artista Hélio Oiticica, era um projeto do cinema do futuro, onde trabalhava com 3 telas, com 4 telas, com 5 telas, com 2 telas. Nós fizemos uma instalação, uma obra de projeção de imagens através do slide. Então é a projeção de imagens fixas em movimento, em várias telas. E dessa forma, a imagem fixa em movimento, uma seguindo a outra, cria um movimento e cria um espetáculo chamado Quase Cinema. Claro, perfeito. Porque as pessoas estão dentro da obra e não são mais espectadores, mas já se transformam em participadores. Perfeito. Sem essa passividade, né? Ou seja, com o pessoal podendo interagir com aqueles fotogramas, diríamos assim, né? Exatamente como perfeito. Você falou. Uma proposição de interagir com as imagens projetadas, imagens fixas, que, como você disse, fotogramas que se transformam em grandes imagens através da projeção, da projeção analógica de projetor digital. Perfeito. Querida, se assim, eu te perguntar assim, a gente está falando do Hélio Oiticica, né? Mas eu queria saber assim, se dá para colocar lado a lado, né? Como tua, tipo assim, espécie de teus gurus, né? O Hélio Oiticica, o Nelson Rodrigues e até, de repente, o Humberto Mauro, né? Que também era mineiro e fazia um cinema de início, pelo menos assim, um cinema que era naquela época chamada de simples. Esses três foram importantes, muito importantes na tua vida, no caso, o Nelson Rodrigues, pelo toda essa nossa temática de enfiar o dedo na ferida das hipocrisias da sociedade e tudo mais? Sem a menor dúvida, eu acho essa pergunta muito boa, porque o Nelson Rodrigues é o maior poeta dramático da língua brasileira dos últimos 500 anos. Então, um gênio, um criador, um inventor, uma pessoa que trouxe para o teatro a alma brasileira, que trouxe para o teatro a sensibilidade brasileira, que trouxe para o teatro essa tragicomédia que acontece dentro da vida existencial. Um ator universal e totalmente brasileiro e, ao mesmo tempo, universal. Que pode ter uma leitura fácil em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer cultura. Perfeito. O Nelson, um grande amigo, foi muito importante. E nós fizemos 2 filmes juntos, A Dama do Lotação e o Sete Gatinhos. E o resultado foram 2 filmes maravilhosos que deixou o Nelson muito feliz. Que bacana. Eu sempre fiquei muito envolvido, eu sempre gostei muito de poder proporcionar ao Nelson a alegria de ver a leitura cinematográfica de um texto teatral, como foi o Sete Gatinhos. Perfeito. E a leitura cinematográfica de um texto, de um conto, de 5 páginas, que foi A Dama de Lotação. Com relação ao Hélio Oiticica, o Hélio foi uma pessoa maravilhosa, um dos artistas mais importantes do mundo, que influenciou a arte mundial. O Hélio não influenciou a arte brasileira, ele influenciou a arte mundial através das proposições e através das suas ideias. Fizemos um trabalho em parceria, um trabalho em conjunto, que se transformou também num trabalho histórico, sendo a primeira, como você já disse, a primeira instalação interativa sensorial da história da arte contemporânea. Perfeito. Fizemos mais ou menos 200 obras juntos. Perfeito. Na Cosmocorte, fizemos fotos, fizemos instalações, fizemos livro, vídeo, fizemos edição de pôster, fizemos caixa, fizemos versão para museu e fizemos versão doméstica. Fizemos um trabalho maravilhoso que envolveu mais de 200 obras e que é um trabalho que está hoje no Museu do Inhotim, em Minas Gerais. Uhum. Tem um pavilhão inteiro com o nosso trabalho chamado Cosmococa, Programa em Progress, Quase Cinema. Perfeito. E o Humberto Mauro, que eu tinha citado ali, foi uma influência para ti? Quer dizer, quando eu penso no Humberto, eu penso no Brasa Dormida, né? Que de início não pareceria ter nada a ver com a tua obra, mas me fala assim se ele foi uma influência para ti também. Eu acho a sua pergunta de grande sensibilidade quando você cita o Brasa Dormida, não é? Então, eu digo o seguinte, para mim, o Humberto Mauro é um cineasta puro, um dos únicos no mundo com a simplicidade de mãos dadas com a genialidade. Simples sem ser simplório, né? Simples sem ser simplório, simples sendo profundo, simples sendo genial. É a eloquência da simplicidade, que é o cinema artesanal, que é o cinema feito quase que à mão, é o cinema primitivo, pelo qual eu tenho grande admiração. É o cinema primitivo, é o cinema de uma grande força dramática baseada nos elementos da narração cinematográfica. Uhum. Para mim, o Humberto Mauro foi uma... E o fato dele ser mineiro, de Cataguases, tudo isso influenciou muito da capacidade de um homem naquele tempo, naquela época, quase mais de 80 anos atrás, fazer um cinema em Cataguases, fazer um estúdio em Cataguases. Uhum. O idealismo do Humberto Mauro. Então, Humberto Mauro é muito mais que um cineasta. Humberto Mauro é um dos grandes gênios do cinema mundial, um poeta das imagens. Maravilha, eu, maravilha. Junto com outro companheiro que eu tenho grande admiração também, que é Mário Peixoto. Mário Peixoto, do Limite, claro. Querido, me diz uma coisa assim, ó. Eu vou pular um pouquinho nas épocas aqui, tá? Nas fases da tua carreira, pode ser? Pode, claro, você manda. O programa é seu e eu estou aqui para responder e para buscar entender todas as coisas que você precisa. vou tentar ser claro, então. Assim, ó, querido, assim, eu me lembro, pequeno, quando lançaram no Festival de Gramado, foi aquele rebu todo, o Rio Babilônia, tá? E eu me lembro, com aquele lance dos cortes, tinha uma cena de sexo ali com a Cristiane Torloni, com o João Barcelos, e eu me lembro que a cena foi cortada, que supostamente tinha uma ereção do João Barcelos. E eu me lembro direitinho, comentando o seguinte, o Neville da Almeida comentando o seguinte, cortaram o pé duro, né, do cinema nacional. É verdade. E eu queria saber se achas, olhando hoje para o nosso cinema, achas que o cinema está, se me permite a expressão, broxa? Eu acho que o cinema está mais ou menos totalmente broxa. Se o cinema segue padrões ridículos de acomodamento, não é? Uhum. O cinema, então, existe hoje uma censura velada. Uhum. Antigamente tinha a censura da Polícia Federal. Hoje tem a censura do produtor, tem a censura do patrocinador, tem a censura do exibidor, tem a censura do distribuidor e tem a censura das comissões de seleção dos projetos que serão aprovados, e ainda tem uma censura muito cruel dos festivais de cinema. Eu gostaria de lembrar, já que você falou aí, o Rio Babilônia estava preso, foi preso, estava na censura em Brasília, né, no Departamento de Polícia Federal, e eu consegui uma autorização para exibir com cortes no Festival de Gramado. Isso! E eu gostaria também de lembrar e de falar e de dizer aqui agora com toda clareza, eu gostaria de saber quem foi a comissão de seleção do Festival de Gramado. Porque os críticos e a comissão de seleção do Festival de Gramado daquele ano, quando passou em Babilônia, foram totalmente covardes, entendeu? Foram covardes, ficaram em cima do muro, o filme proibido pela censura, com permissão para passar só uma vez lá, ninguém deu um pio, ninguém falou nada, ninguém defendeu o filme, o filme era genial, era o melhor filme do festival, também não recebeu prêmio nenhum. Então aquilo foi um grande exercício de covardia e de pusilanimidade, entendeu? Eu gostaria que um dia, você que é um pesquisador, que é um estudioso, que é um homem sério, saber quem foi a comissão, quer saber quem foram aqueles covardes que apoiaram a ditadura e que apoiaram a censura em cima do filme. A comissão de seleção, os jurados daquele festival ficaram totalmente de acordo com a censura. Eles também ajudaram a censurar o filme. Eu não podia deixar de dizer isso. Não, perfeito. Mas me diz uma coisa, Neville. O fato do filme ser, ter feito sucesso de público e ser um filme super lembrado na tua filmografia, de certa forma, não serviu como, tipo assim, uma justiça, ou pelo menos como uma forma de mandar esse pessoal para o Quinto dos Infernos? Eu acho que você está totalmente certo. Não podemos guardar ressentimento, porque o filme foi um grande sucesso e continua sendo sucesso. É um filme ícone sobre o Rio de Janeiro. Certamente. Não existe nada sobre o Rio de Janeiro comparado com esse filme na cinematografia brasileira. Eu só dou essa informação porque a gente tem um compromisso com a história. Não, perfeito, perfeito. Então eu dou essa informação, mas eu perdoo os medíocres que censuraram o nosso filme em Gramado. Eu não tenho nenhum ressentimento com eles, eu não tenho nenhum ressentimento por eles, mas eu gostaria que a história fosse informada, porque muitas vezes existe a história oficial. A claro. História oficial não pode ser contada por quem fica em cima do muro. Nós temos que ter a história verdadeira e a história real. Dessa forma, falando com você, eu faço um pequeno resgate dessa semana dramática que eu vivi em Gramado e levando o filme de volta para Brasília. O filme não tinha sido liberado. Foi uma especial com mais de 20 minutos de corte. Dessa forma, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um carinho muito grande pelo Festival de Gramado. O Festival de Gramado me deu muitas honras, me deu muitas alegrias. E foi no Festival de Gramado que eu ganhei o meu prêmio de melhor diretor com o filme Matou a Família e foi ao cinema. Foi muito bom, foi muito importante. E cada vez que eu vou a Gramado, eu sinto uma emoção muito grande. Porque quando eu comecei a fazer os filmes, para mim, ir no Festival de Gramado parecia às vezes mais importante do que ir no Festival de Cannes. Perfeito. Todos eram tão carinhosos, todos, e um amor ao cinema tão grande. O episódio do Rio Babilônia não é contra o Festival de Gramado. É aquelas pessoas que estavam lá naquele ano, entendeu? Perfeito. E a gente esquece isso, a gente lembra da qualidade cinematográfica do Festival de Gramado. Eu tenho por Gramado um carinho, um amor muito grande e as melhores lembranças. E o que aconteceu lá com o filme também foi bom para o filme, foi bom para nós todos, foi mais um teste que conseguimos passar. Mas é perfeito, que eu acho que, como colocaste, não tem, assim, diríamos assim, que Rio Babilônia é um mosaico da cultura pop carioca e, consequentemente, brasileira, né? E está cada vez mais atual, vale dizer, né? Cara, você conseguiu falar com algumas palavras um resumo dramático do filme. É como você disse, é um mosaico. Essa coisa, o filme é um mosaico, o filme é um painel. Você colocou muito bem. Eu estou muito feliz em poder conversar com uma pessoa que ama o cinema e que conhece o cinema profundamente como você, irmão. Obrigado, querido. Uma honra. Deixa eu perguntar mais umas coisinhas, querido. Assim, ó, sobre o Dama do Lotação, tá? Olhando pelo retrovisor, o que o senhor teria feito diferentemente do filme, ou que teria feito igual? Assim, ou seja, avaliando, né, o filme com os olhos de hoje, o que pode me dizer dele? É o seguinte, o filme foi feito no final dos anos 70. Aham, 77. 77, lançado em 78. Uhum. Então, naquele tempo, eu tinha aparecido a pílula nos anos 60, estava começando a libertação da mulher. Uhum. A pílula deu uma liberdade muito grande às mulheres. Então, naquele tempo, existia uma ideia da libertação através da sexualidade. Depois de dois mil anos de repressão sexual, finalmente havia a pílula que permitia as mulheres fazerem sexo e não ficarem grávidas. Então, a demonstração é dentro dessa perspectiva. Existia uma ideia de libertação através da sexualidade. E eu vejo que hoje, no século XXI, houve uma evolução muito grande que começou ali na Dama de Lotação. E eu acho que hoje a libertação da mulher é uma libertação existencial. Entendi. Muito mais profunda do que aquele princípio, né, no final dos anos 70, aqueles conceitos. Hoje a mulher busca uma libertação existencial. E dessa forma, ela vai poder estar muito mais completa e muito mais capaz de realizar. E o sexo é uma consequência da libertação existencial. Dessa forma, ela pode realmente fazer, viver a vida alegremente, de uma forma muito mais feliz. Nós temos que entender que existe uma vida material, mas existe também uma vida espiritual, claro. Existe também uma vida artística, existe, claro, também uma vida cultural. Então, eu vejo que hoje existe uma evolução maior. Nós sabemos que não é o sexo por ele mesmo que vai trazer a felicidade. Nós sabemos que a pessoa, quando busca na sua intenção, buscando ser feliz, é uma coisa muito mais complexa e muito mais profunda. A felicidade vem através de muitas coisas. Eu digo o seguinte, vivemos um momento de banalização do sexo. Vivemos um momento em que o sexo ficou muito fácil. O sexo virou um artigo de venda pela internet, não é? Então existe uma banalização e uma visão totalmente medíocre e simplista da sexualidade. É necessário uma cultura do amor. É necessário buscar o sexo e o amor juntos, e não separados. Porque o sexo virou uma prateleira de oferta dentro da internet, buscando a insatisfação sexual e levando as pessoas a grandes frustrações e grandes possibilidades de solidão e de muita perda de qualidade de vida. Perfeito. Hoje, Adorei esse link que fizeste com a liberação do sexo corporalmente falando e com, linkando com o existencialismo, né? Com a pessoa se questionar sobre E tem que haver um desenvolvimento sexual, tem que haver uma cultura sexual, tem que haver uma cultura do amor. Amar é arte. A gente tem que trazer de volta a arte de amar, e trazendo de volta a arte de amar, vamos trazer de volta também a arte de fazer o sexo, respeitando e dando prazer à mulher, que é uma coisa que o homem ainda não aprendeu, o papel dele no sexo. Perfeito. Querido, assim, ó, falando um pouquinho do teu remake, da tua filmagem do Navalha na Carne, tá? O filme americano que eu mais gosto, provavelmente é Os Embalos Sábado à Noite. E ele foi montado pelo Dave Rawlings, que montou o teu Navalha na Carne. Me fala um pouquinho de trabalhar com ele, pode ser? Como é que ele chama? David Rawlings. Ele é um dos montadores do teu filme, do... É o David Rawlings, é verdade. Foi um excepcional montador. Nós fomos terminar o filme em Los Angeles, eu conheci ele e foi realmente muito bom poder trabalhar com ele, um montador com tanta experiência, não é? Com tanta sensibilidade, com tanta artisticidade. E ele fez um trabalho muito interessante. Ele amou profundamente o filme. E é essa ponte que você fez aí entre Os Embalos de Sábado à Noite e o filme que a gente que fizemos, não é? Matou a Família foi o cinema. Essa ponte é muito rara. Só uma pessoa realmente que conhece cinema e que ama o cinema poderia fazer essa ligação. É muito importante o que você está falando. Pouquíssimas pessoas notaram isso. Ninguém da crítica chegou nem a falar isso. Você, quando vier ao Rio de Janeiro, está convidado a vir à minha casa almoçar aqui, passar a tarde inteira falando de cinema comigo. Eu gosto de você. Não, vai ser uma honra. E quero só dizer que o link que eu fiz é que, de certa forma, né, Os Embalos da Noite é sobre o hedonismo. E o Rio Babilônia, que eu acho que é o meu filme favorito teu, é também sobre o hedonismo, né? Alô? Alô? Alô? Tá me ouvindo ou não? Alô? Alô? Tá me ouvindo, querido? Eu tô te ouvindo muito bem. Tá, eu disse assim, que eu fiz esse link porque Os Embalos da Noite é sobre o hedonismo. E o teu filme mais famoso, quer dizer, o filme que eu mais gosto teu, que é o Rio Babilônia, é sobre o hedonismo. É verdade, totalmente sobre hedonismo. É um painel sobre a cidade e é um painel social também. Perfeito. É um painel que atinge frontalmente o hedonismo, essa busca desenfreada por sexo irresponsável, né? Perfeito. Essa banalização e essa coisa do sexo irresponsável estão levando as pessoas para a idade média da sexualidade. Perfeito. Querido, assim, eu queria te perguntar, a gente está chegando daqui a pouco, estamos chegando perto do fim, eu quero fazer umas duas perguntinhas. Assim, ó, já foi chamado muitas vezes de maldito, né? Mas tens uma carreira com sucessos de crítica e público que muita gente não chega aos pés. Será que eu posso dizer que estás mais para, em vez de maldito, para bendito? Olha, você, mais uma vez, está certíssima. Eu digo mais, não sou maldito, sou bem-aventurado. Bem-aventurado, é verdade. Eu quero aproveitar para agradecer a Deus, viu, por ter me dado tantas oportunidades e ter me dado a capacidade de fazer esses trabalhos. É muito importante isso. Muitos artistas não acreditam em Deus. Outros artistas acham que eles são Deus. Ridículos. Né? Mas eu quero dizer que agradeço a Deus todos os dias por todas as bênçãos que eu tenho tido no cinema. Eu agradeço a Deus por ter feito Rio Babilônia. Eu agradeço a Deus por ter feito A Dama do Lotação, Matou a Família, foi ao cinema. Eu agradeço por ter feito todos esses filmes e agradeço por ter feito a Pococa. Agradeço pelo meu trabalho na arte contemporânea também. Nós não temos vergonha de nada. Nós temos um orgulho enorme e uma alegria muito grande de ter tido nessa vida a oportunidade de fazer tantas coisas. E ainda tem outras que queremos fazer também. Não, por sinal, até quando tinhas lá pelos seus, eu vou calcular aqui lá pelos seus 24, 25 anos de idade, dirigiste um filme chamado Bem-Aventurado, um curta, né? É verdade, é um curta-metragem chamado Bem-Aventurado com o Joel Barcelos. Querido, assim, ó, só duas coisas pra finalizar. Alô, oi, tô ouvindo. Não, sim. Se o Neville de hoje pudesse, numa realidade paralela, encontrar o Neville dos anos 70 e 80, o que que um falaria pro outro? Olha, eu acho que eu gostaria muito de ter encontrado nos anos 70 um cineasta como Deville para me falar todas essas coisas que eu vejo hoje. E eu gostaria de hoje encontrar um cineasta de hoje como Neville era nos anos 70 para a gente voltar a falar de cinema. Eu acho que esse cineasta está mais perto de você, porque eu tenho uma grande alegria em falar com você sobre cinema. Poxa, que honra! Que honra! E finalizando, a gente pode esperar para mais adiante aí para um Dama da Internet? Sem dúvida, é um dos meus sonhos, não é? E o nosso papel, o nosso destino é transformar nossos sonhos em realidade. Nós devemos fazer, sim, a Dama da Internet. Quero muito fazer, que é o outro conceito, é o século XXI. Não é o império da barbárie, mas é o império da sensibilidade. Quero muito fazer também um outro projeto, que é uma peça de Nelson Rodrigues chamada O Anti-Nelson Rodrigues. É a única peça de Nelson Rodrigues com final feliz. É uma peça que acaba com um happy end. É mesmo? Uma peça que acaba com a seguinte frase: eu te amo. Uau! Uau! Tá, quer dizer então que aquele Neville da Almeida meio pessimista passou a... Tipo assim, se tiver que te definir, considerar uma pessoa pessimista, eu não iria dizer positiva no sentido de Poliana, mas mais para positiva ou um realista que engloba tudo? Como é que é isso? Eu acho que eu sou um realista que busca englobar todas as coisas. Não é que o Neville seja pessimista, mas o Neville, ele não é autorreferente. Ele busca mostrar o tempo dele. Eu acho que o artista deve servir o seu tempo, a sua época, o seu povo, o seu mundo. É assim que eu sou. Eu não estou falando muito assim do Neville, eu estou falando do mundo em que eu vivo. Perfeito. Neville, assim, ó, de coração, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, uma honra conversar contigo. E, sei lá, só posso te agradecer pelo teu tempo, tá bom? Tá bom, eu também quero agradecer muito por uma conversa tão maravilhosa, tão reveladora, não é? Com a sua cultura cinematográfica, que eu quero aplaudir aqui. Muito obrigado. E quero dizer, quando eu for ao Sul, não andam me chamando muito aí pelo Festival de Gramado, mas quando eu for ao Sul, quero que tu me procure. Claro. E quando você vier ao Rio, me procura mesmo. Perfeito, tá? Perfeito. Vai ser uma honra. Está convidado para vir aqui na minha casa, na Ilha da Gingóia, para a gente poder falar de cinema. Foi um prazer, uma honra muito grande falar com você. Eu estou muito feliz de poder falar de cinema de uma forma tão intensa. Muito obrigado. E mais uma vez, uma honra falar contigo, tá? Um grande abraço, tá, querido? Eu acho que é sorte das pessoas que ouvem o seu programa ter uma pessoa tão qualificada como você. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá, querido? Muito obrigado mesmo pela força, tá bom? Um abraço. Viva o cinema e viva a vida. Viva, um abraço. Muito bom. Parabéns. Oi? Parabéns, Marco Antônio. Isso são aplausos para você. Parabéns, parabéns. Oh, muito obrigado. Ele disse o que todos nós achamos a seu respeito. Sim, poxa, senhor, querido. Poxa, e faltou coisa ainda, hein? E faltou coisa ainda. Nós achamos. Ele não falou, por exemplo, do Labarca, da qual você disse. Isso, exatamente. Não falou. Ele, ao contrário de outras pessoas por aí, ele gostou de mim. Tá? Não, em vez de estar citando o Labarca, citando o medo que eu tenho com canções da Kate Bush, não, eu posso dizer, inferninhos que eu supostamente frequentaria e não frequento. Tá não, ninguém nunca disse aqui que você frequentava inferninho. O que nós afirmamos e provamos é que você é o gerente do Labarca, é diferente. Olha, sem comentários, mas de qualquer forma eu estou emocionado, não vai chover no meu destino de carnaval. Parabéns e até quinta-feira, Marco Antônio. Um grande abraço, gente. Outro, tchau. Um abraço, até mais. Bom, termina muito bem mais uma edição de O Marco de Hoje. Marco Antônio Santos Freitas, na mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin e Benjamin Júnior. Hoje foi espetacular, gente. Foi. Uma lição de cinema dos dois lados, né? O Marquinho também sabendo, principalmente, ele sendo tudo. Cineasta também, o que perguntar, só coisas relevantes e muito exatamente. Bom a gente poder extrair coisas assim do Neville, ouvindo coisas que a gente quase não vê em entrevistas dele. Isso é um ícone, do cinema. É um ícone do cinema. O Marco Antônio conhece absolutamente tudo de cinema também. Muito tem uma cultura geral, uma cultura cinematográfica impressionante. Espetacular. Os elogios não foram suficientes para definir quem é Marco Antônio. Marco Antônio. Exatamente. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.